Franchiniele, pronto. Golovkin com a 211, controle 120 da sinal 8. 208, Golovkin. 2 para o localizador, curva direita para o 050. 0 no lock, né? 392. Dieta 3859, identifique, chegada Bonf, vista para o nível 100 inicialmente. Controle, bom dia, Papatã, Golf Kilo Oscar. Bom dia, Golf Kilo Oscar. Contato radar, ficou para o 060. Mantém o perfil da saída área, bom. Vai manter o perfil da ABO, o Golf Kilo Oscar. Azul 4298, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, se limite ao localizador. Mike Juliette Romeu da presente, libera o setor pro Norte. Livrando pro Norte, agradece a colaboração, Mike Juliette Romeu. Gol no 605, estação vetor para sequenciamento, curva direita pro 230, seu limite ao localizador. Deixa eu manter 4.000 pés. 4.000, direita 230, limite ao lote, gol 605. Tá 3663 para o localizador, curva à esquerda pro A150, informe estabilizado. Informa o Robson 44, próximo ao marcador externo 510. Enter, tá, 3663. Foi 3139, considerando o modelo, pronto a decolagem. Lento, deixa para 2.000 pés, aguarde transferência de comunicações. 2.000 aguardando, é 212. 355, 2007, de aula de estudo. A rota proposta no plano, após a posição Nipsa, é direto Puído e Aperuísque 10. Nipsa, Puído, Aperuísque 1-0, eu diria que seria Momo Nipsa, mas eu vou chegar com controle. Sempre, na escuta, muito grato. 35217, deixa inicialmente para o nível 060. Chanel 6312, chame a final Salvador 198. 198, gol no 605, curve à esquerda, proa 200, seu limite ao localizador, desce e mantenha 3.000 pés. Esquerda 200, limite lote, desce 3.000, gol 605. Controle, Mike Juliette, Romeu. Prossiga, Mike Juliette, Romeu. Agora em Águas Claras. Quando autorizado, solicito o cruzamento da 1-0 para a paralela. Está autorizado o cruzamento da 1-0, 2 milhas afastado do marcador externo, mas vai ter o Romeu. 2 do marcador, autorizado o cruzamento 1-0, grato, Romeu. Gol no 605, reduza para 1-0-7-0-9. Reduzindo 1-7-0, 1-0-5 da gol. Chama final Salvador, gol no 605, 19-8. 19-8, obrigado. Tá, senhor, boa tarde, travado, tá, 3663. Confirme para controle. Passando, senhor, 3663. Torre 1895, tem o pouso. 1895, bom dia. Controle, bom dia, Papatango, Mike Fox Serra, decolou, saiu da árvore, não sei se foi. Bom dia, Mike Fox Serra, contato radar, ficou para o 060. Ah, presente, solicito mudar as regras visuais, R$2.500, direto Valença, se possível. Autorizado. Ok. Azul 4298, chame a final Salvador, frequência 1118.95, aguardo o vetor final para interceptar. Azul 4298, Salvador. Azul 4298, chama final Salvador 198. Então 3304, reduza para 2209. Redução para 250 nós. Confirme, mantém 250, 3304. Afirmo. Aponte já. Bom dia, Web 5826, identifique, chega na margem, desça para o 070. Mantém a chegada, é o número 8 para aproximação. Passando externo, boa. Puxa na 6312, boa, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 013. 63, roda. 4.000, direita 230, limite localizador, centro 304. 35, calada, atinge 0, 41, 100. Afirmo, mantém o 100, tanto 3859, temos o tráfego à sua frente, Alfa Tango 72, cruzando 110, descendo para o 060. Então, 3304, chama final Salvador 198. 198. Trip 5217, desça para 4.000 pés, fazer o padrão. Para 4.000, a gente vai. Reduzido. Pio no 605, bom dia, continua a aproximação, rebaixando externo, baixado e travado, ajuste no 013. 1013, reposta no externo, quando baixado e travado, bom 605, bom dia. Salvador 3179, no ponto de espera do 10, informa que decola sem parada. Tente 3179, mantém a posição. Então, 3.63, no solo 1.8, frequência do solo 1.21.9. 1.9, daqui a pouco, 3.63. Xané 6312, livre pouso, pista 1.0, vento 0, 7.0 graus, 1.2. Livre pouso, 6312. 3 autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 3.63. E mantém a cabeceira no zero, então 3179. Aliás, mantém a porta atrás, obrigado. 3179. Trip 5217, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, pelo limite ao localizador. Direita A230, limite ao localizador. Me chama final Salvador, Trip 5217, frequência 1198. Ao 1198. Então 3259, reduza para 2209. Vai seguir como número 5 para pouso. 220, tá 3259. Objeto 5826 está reautorizado 060. Aproximação rodando pista livre. Guardando 605. 13179, livre de decolagem pista 10, vento 070 graus, 12. Ah, estou aqui, iniciando decolagem, de 3. Hora 2, Ivan, 64. Bom dia, Chinema 312, autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, por 10. Trato. Xené 6225, na escuta? 6225, prossiga, senhor. 6225, foi coordenado com controle a subida Momo, após Momo, Cogbo, após Cogbo, direto conforme rota do dono de voo, senhor. 7 dias, valendo, só no ponto real pra gente dar a subida. 7, não há tráfego conhecido no setor, Mike Fox Serra, está autorizado a descida para altitude de tráfego, informe visual com Valença. Bom dia, vai descer agora em forma visual com Valença, Mike Fox Serra. Bravo Romeu, na rota apresentada no plano de voo, direto posição Nizza, após Puído, após Zaperuisk 1-0, até Foxtrot com meu Mike, após direto. Nível de voo 320, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, até a posição Cogbo, após direto. Controle 120.8, transponder 5543, Oceaner 6225. Autorizado Brasília, nível 320, decolando da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após Nizza, subida pelo espino 0. 20 controle e 5543 na zona, 6225. 5543, codejamento correto, Oceaner 6225, chame pronto para o push back acionamento, confirme somente seu portão. É, portão 1, chamará para o acionamento, 6225. Bom, Bugela. Chama final Salvador, frequência 19-8. 19-8, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Tá 3179, decolado da El. Bom dia, tá 3179, contato radar. Suba para o nível 340, saída da El. Sem restrições, é o 340, 3179. Controle mais de 10 Romeu, agora no Guatemi, mantenha a proa Whisky. Está autorizado, Mike Gilberto Romeu. Informo diversos tráfegos na final da 1-0. Bravo, Romeu. Frequência livre está presente, Mike Fox Serra. Bravo, 4298, vento 060 graus, 12 nós, continue a aproximação, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso na 1-0, 4-2-0. Tem chuva sobre a nave? Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette, beleza. Pode ser uma proa 200 para evitar uma formação? Está livre de desvio, está 3179. 79, após 10, milha retorna, né? Rota, obrigado. O objeto 58-2000 está reautorizado via para 2000, ajuste no 0, mas feliz. Oi, Salvador. Papá Oscar Vitor. Bom dia, Oscar Vitor Delta. Acione identificação para a Feira de Santana. Informe visual com o Feira. O senhor está pronto para a cópia? Estamos prontos, senhor. Prossiga. 5345, autorizado para Sierra Bravo Vitor Tango, via Aper Zulu 44, nível de voo 380. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Dael Leda Eudes, controle 120.8, transponder 5535, 5345. Afirmativo, 35345, nós estamos autorizados. Vitória, Amper Zulu 44, nível 320. Vamos decolar da 10 com curva à direita da El Leda Brit. Quando com transponder no 55. 5-3, me chamando o controle 120, decimal 8. 5-5-3-5, cotejamento correto, trip 5-3-4-5, somente a transição após Leda, perdão, a subida da El Leda após Leda, voa direto Eudes, Eco Uniforme, Delta Eco Sierra, senhor. Afirmativo, Eudes, nada de frente, obrigado. Reto, senhor, parte 3, chame pronto para o pushback, senhor mesmo. Chamada pronto, trip. Salvador, bom dia, Azul 42, 98, Libran. Bom dia, Azul 42, 98, autorizado Alfa, chame ingresso na Juliette. Alfa, chama de BR, na BR. Torre Salvador, bom dia, o trip 5217, ILS. 5217, continua a aproximação, olhando para o salitre e ajuste padrão. Okay. Ok, proposto e aceito 1028, só mantém o pouso em João Durval Carneiro aos 32 de minutos. Sim, informe passando 5 mil pés, ajuste 1013. São 3179, chame Recife 1251. 1253, bom dia. Bom dia, Web 5826, livre aproximação ILS. Autorizado ILS, Web 5826. Mike Juliette Romeu, 234-4321, no meu cordial, prazer falar. 359, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste padrão. Aguardo, 359. Então, 3304, no solo 29, livre à direita, solo 121, décimo 9. 3219. Cruzão 3304, autorizado Alfa, e chamem para ingresso na Juliette, senhor. Confirme, recebeu chuva na aproximação final? Afirmo, senhor, recebeu chuva, autorizado Alfa e a Juliette. Afirmo, senhor, por gentileza, Alfa, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Web 5826, para sua informação, helicóptero próximo à duna não vai interferir com essa aproximação. Está mantendo 500 pés, tá? Sim, 5826. Positivo, frequência livre. Boa. 217 no solo 31, livre à direita, solo 1, 2, 1, 19. 219, Liliana, 5217. Três. Atento sinalizador, porta remota 05. Vila 43, remota 05, 3217. Web 5826 passou Duna no localizador e aproximação para pouso. Chegue o trem, chame a torre. Frequência 1-1895, Webjet. 295, até daqui a pouco. 2-1-2-6. Controle, mais direto, Romeu, que é a aeronave que passou Duna. Solicita permanência entre 700 e 1000 pés. Positivo, livre. Grave, capitão. Três 359 no solo 33, livre à direita, solo 121, décimo 9. Direito 219, frente. Fala, muito bom, Dita 3859. Tan 3859. Bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09 e o 329. Quindy, agora deve ir para 517. Juliette, Mike, Juliette, Romeu. Salvador, bom dia, gol no 923, informação Juliette, autorização Guarulhos. Mano, foi o gol no 923. Afirmo. 23, autorizado Guarulhos, 360, via Pesulo no meio. Cola pista no zero, cola direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, acionado 5544. Autorizado Guarulhos 360, upper do Lula no meia, cola 10, cola direita, da Euleda Bridge, aciona 5544, controle 120.8, cola 923. 95826, solo 36, livre direito, solo 1219. Direita 219, web 5826. Nome é Merec, bom dia, confirmo um pato que se encontra, guarda para qual. Solo Salvador, bom dia, Webjet 5826. 5826, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, Web 5826. Tango 9 Mereco. Tá pronto, copy. Autorizado São Paulo, Congonhas 400, nível. Via peso Luno 6, após conforme plano, decola pistão 7, curva direita, saída da Euleza Bridge. Controle 120.8, aciona 5525. Final para pouso, já em Deco, ainda. Positivo, Mike Juliette, meu bom pouso, câmbio. É 3 horas ou confirma? Ciente, acionamento táxi 2895, é o tanto número. Paulo, acionamento 225 para pushback. 225, aguarda Boeing, o objeto aqui a sua esquerda, 02, após autorizado, puxa por táxi. E após o objeto, realiza o pushback, chamará para o táxi, né? 225. Utilizando a mesa possível, tá? Não entra aqui. Chamativo, pois é. Bom dia, prossiga. Já pode Papá, November, Oscar Romeu, bom dia. Para Morro de São Paulo, dando mil pés, prossegue. Corredor Axé, curva direita, posto de voz 197. Controle 120.8, aciona 0121. Meu, modifico o transponder para 0154, confiando pelo que eu tô mesmo. Perdi 2h30 autonomia, confirmando 45, se não me táxi 2895, novembro, acho que é o meu.